2420, zero, acende a estação, desce para 2000 pés, ajuste no 020, via chegada à margem. Para 220 após Voadora. W220 da Azul, completa final, torre 118, decimal 95, no pouso. 1895, obrigado, boa noite, Azul 220, boa noite, full autorizado, piscina 0, Ventuna 40 graus, 099. Uno 40 graus 089. Quatro 220, solo 02, direita, solo 121, decimal 9. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4220, livrou e eu faço teste, me escuta. 4220, boa noite, táxi via Alfa, Kilo 73, posição indicada é 4 Lima. Alfa, Kilo, 4, 3, a posição 3, é 4 Lima, é isso? Afirmo, 4 Lima. Obrigada, Azul, 4, 2, 2, 0, boa noite. Valeu, boa noite, Stan 3170. Stan 3170, tenho identificação, desce ao nível de voo 050, voando ITAP, para ITAP interceptar via chegada à mar. Ok, 050 ITAP. Salvador, TAN 9723, formação Delta, atualização Galeão. TAN 9723, boa noite, Delta confere. Prepara a subida da El, Leader 1, me aguardando cópia. Na escuta. Prossiga. Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda e Irume, via Upper November 857 até Monstro. 5572, transponder, controle 120.8. Aprovado para o Galeão, nível 360, decolar 10 à direita da El, Leda e Irume, até November 857, Monstro, conforme. 5572 no transponder, 208 ao controle, de tá 9723. 9723 correto, para posicionamento. Chamará. Controle Gol 972. 972, essa é a identificação. Desse é o nível de voo 060, voo ITAP, para ITAP interceptar o perfil da chegada Mari. ITAP vai virar um pouquinho à esquerda, já vai voar ITAP, 20 milhas, gol 972. sido o nível autorizado com 972? 0620. 0620. Salvador, boa noite. K3520, passa a noite 0 para 970, centro da Delta. 23520, acima a identificação. Autorizado, descida ao nível de voo 070, via chegada Mare. Via Mare, até 070, K3520. São 3170, a descida está autorizada para 2000 pés, o ajuste em Salvador 1019, autorizada final do procedimento, reporte estabilizado. Positivo, 102.000, vai reportar. Autorizado, chamando semana ataque, 9723. Salvador, é o Mike X-Rioca. Rioca, prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de revoque da área remota 14 para o finger de número 612, parte 1. Rioca. Confirme. Aguarde para o início do revoque, Mike X-Ray Oscar. Grato. 1972, autorizado descida até 2000 pés, ajuste no 019. Para 2000, no 019, com passa essa vez. Descida está autorizada até 3 mil pés, ajuste no 019, cancelada a restrição de altitude. Ok, pessoal, as restrições de descida direto até 3 mil pés, 1019, até 3523, taxa autorizado via parte Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 10119 no Monroe. Parte Índia, 285, está na 73, obrigado, bom dia. Mike Xiroz, carne escuta. Afirmativo, senhora. Após o táxi da aeronave da TAM retaguarda, está autorizado o início do reboque, reporte ao término. Será feito, grato. Fabilizado, 70 completa final, torre 118, decimal 95, pouso. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Santos, 3170. Rocha estabilizada. Portará, nossa, TV. Difícil no zero, ventou na meia, zero grau, Salvador, 9723, boa noite, após a aeronave na curva, autorizado alinhar e manter pista na zero. Após a aeronave ali, manter na zero, 9723. 72, visual com campo? É, visual. Torre 118, decimal 95, com pouso. Obrigado. Bruno 972, boa noite, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Bruno 9723, autorizado a decolagem, pista na zero, vento no 70 graus, venha do Genoa. Iniciando o Bruno 9723. 3170, boa noite, táxi de Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette. Voo 972, vai dar uma circulada visual, tá? Chegou um pouco alto, tá? Gente, o gol 972. Vai subir em frente aí pra 2000, entrar pela esquerda aí. Confirmando, o gol 972 tá arremetendo? Afirmativo. Gente, arremeta com curva à esquerda, subiu para 2000 pés, aguardando a transferência. Curva à esquerda? Afirmo. Nove dois, cortar 9723. Decolou os 22, aguarde transferência. 9736, aguarda. Nove 723, transfere controle na 20.8, bom voo. 208, bom trabalho. Gol na 972, transfere controle 20.8. 208. Controle Salvador, 9723, decolou o perfil dial. Bom dia. Via 9723, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360 via CD da ELTA. 360 da ELTA, 9723. Controle o voo 972. 972, contato radar cruzando 2000 pés. O prossegue para a nova tentativa? Afirmo. Complete curva esquerda para o 300 o 1972. Sim, para 300, vamos lá, 3520, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. 295, bom dia. 9723, falecido ao Guanaio da Leda. Leda, 9723. Observe a aeronave da companhia finalizando o reboque do portão meia dúzia e ingressa Juliette para a posição 1-4. Ok, após a companhia meia dúzia, Juliette para 1-4, 3170. Torre Salvador, muito bom dia, até 3520, ILS, visual com 2000 pés. Até 3520, bom dia, pouso autorizado, pista na 0, vento na 60 graus, 79. Autorizado, pouso, até 3520. Alô 972, curva esquerda pro A1, pro 200, aguarde o último VT. Esquerda 200, aguarda. Alô Salvador, é o Mike X-Ray Oscar informando o término do reboque, ponte 612. Obrigado, bom dia, cara. Bom dia. Reporta a chuva do meio da pista para o final. Sim. Cliente, grato pela informação, informa o solo 27, liberando via Fox, taxina, me escuta via Alfa Juliette, portão 03. Via Fox, Alfa Juliette pro 03, tá 3520. Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.95. 251-3395, TAM 9723. Bom dia, bom trabalho. Vamos. Controle ao gol 972. Prossiga. Estou avistando uma formação bem em cima da pista, bem pesada. Não vou dar mais uma circulada aqui, esperar ela passar. Frente a critério. Tá ok. Fica nesse setor mesmo ou pode sair pra esquerda? Precisa no 972, é o único no terminal. Ah, tá ok. Solo Salvador, é o San Tango Yankee Hotel, na posição 12 do pátio 1. Solo 972, a torre informa que agora opera visual nos mínimos, estiva moderada sobre campo. Tango Yankee Hotel, na posição 12 do Pátio 1, pedindo autorização para reboque, posição 8 do Pátio 1. Tango Yankee Hotel autorizado, reboque da remota 1-2 até a posição 08, reporte ao término. Ok, reportaremos, muito obrigado. Luna 972, informo que Salvador opera em instrumentos agora, 800 pés de teto, com 4 mil metros de visibilidade e chuva moderada. Gente, nossa, deixa eu ver. 972, Salvador permanece 800 pés com 4 mil metros e chuva leve. Gente, 72. Vai iniciar a aproximação, 972. Gente, na 972, a torre informou que as condições no campo estão melhorando. Agora 800 pés de teto, 5 mil para 6 mil metros e chuva leve. Tá, ok, obrigado. É o Star Mike, Tango e Yankee Hotel. Informa o tempo do reboque, são 8 do Batman. Muitíssimo obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Tango e Yankee Hotel.